assim, samba, sambei. Mas não esqueci das palavras do rei. Samba assim, samba, sambei. Mas não esqueci das palavras do rei. É samba assim, samba, sambei. Mas não esqueci das palavras do rei. Pra onde vai a caminhança do nobre rapaz? In the ghetto, brood Dubai sensation, freedom, please. A mente dos demais, black dandas, mababa zule, les crioles aqui pregando a paz. Exigir é direitos iguais, orgulhar é nossos ancestrais. Não baixa a guarda, a luta não acabou. Sim, samba, sambei. Mas não esqueci das palavras do rei. Samba sim, samba, sambei. Mas não esqueci das palavras do rei. Samba sim, samba, sambei. Mas não esqueci das palavras do rei. Vejo a mata sendo desprezada e os cães que me protegem me guiam nessa estrada. Se tem ideia, mando uma que nutre, pois tô cansado de tanta palhaçada. Se é pra paz, a nação já tá armada de consciência, a alma já tá elevada. Não baixa a guarda, a luta não acabou. Deixa guardar, a luta não acabou. Uê.